um investimento forte, passa de 100 mil euros, porque tudo o que está aqui dentro é tudo novo, tudo, máquinas, pronto, tudo, tudo, tudo. Foi um design muito bonito que a gente escolheu, portanto, os arquitetos também se empenharam nisso, e o espaço foi todo decorado. Ainda faltam detalhes, porque é normal que não se consiga pôr tudo até o último momento, mas este foi um investimento, passa de 100 mil euros.